This one. Esse é o bloco, curtir. É o bloco do metal. É isso aí. A segunda é Peleia, só que uma versão outra, peso, uma versão muito pesada, que a gente chama de Peleia Doom. Deixa eu falar. Manda outra